Eu fiquei estacionado aqui, esperando a poeira baixar, achando que depois de tudo, seu adeus absurdo, as coisas iam pro lugar. Mas um dia passou, onde nada mudou. Nos meus olhos esse pranto é chuva que não passa. Se choro esse amor, é de tanto amor. Cada vez que eu te busco, dou de cara com essa dor. Aonde está você? Por que não vem me ver? Todo dia, nos lugares onde a gente ia, te procuro e você nunca está. Meu Deus, o que será? Aonde está você? Queria te dizer que essa letra é uma declaração de amor que eu fiz pra você. Mais um dia passou, onde nada mudou. Nos meus olhos esse pranto é chuva que não passa. Se choro esse amor, é de tanto amor. Cada vez que eu te busco, dou de cara com essa dor. Aonde está você? Está, meu Deus, o que será? Aonde está você? Queria te dizer que essa letra é uma declaração de amor. Aonde está você?